Há nomes em Portugal que são incontornáveis da música. No caso mais recente, a nível do fado. E quando, se bem se recordam, falámos o nome deles já aqui várias vezes, a propósito do trabalho com Ana Moura, e referimo-lo até como em jeito de promessa, quando falámos aqui do Encantado, de Ronquial, de que iríamos falar aqui de um novo álbum que tinha também parcerias, em termos de voz, e que parcerias, vamos falar sobre elas. Prometemos que iríamos falar desse álbum. Esse álbum chama-se Vida, é o último trabalho de Jorge Fernando, que está aqui connosco, ao telefone, enfim, a distância é isso a obriga, mas que nos vai falar de facto deste que é o seu último rebento, isto contando com um artista que já traz vários álbuns na prela e que, se outra coisa não recordarem, é, por exemplo, o Umbadá é daqueles temas que efetivamente se lembram logo de Jorge Fernando. Não é assim? Antes de mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Boa tarde, antes de mais, e obrigado pelo vosso espaço e pela vossa atenção em relação ao fato também. Enfim, não fazemos mais que a nossa obrigação, portanto, também é o nosso interesse. Acima de tudo, agradecemos a vossa disponibilidade para estar também connosco e para partilharem, enfim, aquilo que é um estado de alma. Um disco, Vida, é um disco que na sua mente foi desenhada ao longo de quanto tempo? Digamos que ele vem sendo desenhado ao longo de uma vida, não é? Eu tenho tema desde A Boa Noite de Solidão, que eu escrevi com 16 anos, para o Fernando Maurício, até os mais recentes, que tenho escrito e que são abordagens ou denúncias, chamemos-lhe assim, daquilo que eu acho que é a sociedade atual. Coisas que me são dadas ver, que me são dadas observar e que eu tento passar para verso e cantar. Portanto, é toda uma vida que está, digamos assim, contida neste álbum. Que volto a repetir, para além de ter os temas dos quais eu não abdico, como os temas de amor, as histórias de amor, tem também temas de denúncia, de revelar aquilo que é dado ver a qualquer pessoa, embora me pareça que por efeito hipnótico, chamemos-lhe assim, as pessoas hoje passam muito pelas coisas sem as verem. Hoje ver um pedinte na rua já não é chocante. Ver uma pessoa a dormir, mesmo que chova debaixo de uma varanda, não é chocante. As pessoas habituaram-se a isso. E há um certo pôr o dedo na ferida, chamemos-lhe assim, alguns dos temas que eu canto neste Vida. Portanto, é toda uma vivência que eu trago, digamos assim, por curiosidade minha, tenho observado e tentei pôr neste trabalho. É uma luta sua contra a apatia dos dias de hoje. Precisamente, resumiu muito bem aquilo que eu tenho para dizer, é isso mesmo. Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo, haja oculta pela calada. Solidão do tempo, quando o nevoeiro cede, sou a estranha flor ao vento, no esquecimento da terra, num intenso gesto da alma sou esta pena. De me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. A minha sede, busco a fonte desejada, como a voz sem tom nem tempo que se oculta em mim calada, num intenso gesto da alma sou esta pena de me Falávamos aqui de participações e temos de lhe dar parabéns por essas mesmas participações. O Sam daqui, de algum modo, já não é para nós novidade, porque sabemos que há um ano, dois anos talvez, ele colocou consigo nas festas de Lisboa, se bem me recordo. Exatamente. Foi daí que surgiu a ideia de fazer este tema com ele? Já tínhamos a ideia. Uhum. A ideia já tínhamos. Inclusive já tínhamos tudo preparado, não é? A ideia surgiu porque já tínhamos o tema feito, foi ao contrário. E como ainda por cima correu muito bem, achamos que pronto, é isto mesmo, vamos para frente. Há riscos que se correm, não é? Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Tenho a mão vazia dentro do meu bolso, que está tão vazio como a minha mão. Aperto o vazio tanto quanto posso, nesta encruzilhada que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Este é o fado da classe atarefada que passa o dia inteiro com a massa e o cimento no braço, a pensar como é que eu faço para sair deste escasso vencimento. Eu caio no esquecimento num curto espaço de tempo. E se eu protestasse ao meu presidente, o que me vai no pensamento, talvez ele não gostasse. Ah, pois é, não és o desempregado, não és o pregado, sempre que está sempre apertado. Para mim qualquer coisa é bem-vindo ao meu agregado. Fico agradecido, mano, e sempre pulo com agrado. Aquilo que eu ouço é sempre igual em todo lado, que a culpa é do estado, que tem estado num estado bastardo. Chego ao domingo, vou para o estádio para estar com o Mário. É aí que eu me vingo para afastar-me do obstáculo diário. O Mário é meu puto, tem 7 anos e grande cenário. Respeita-me muito e já sabe que eu sou um mercenário. Pelo por perto, um dia é só um segundo, bem breve. Porque eu liberto a folia até que a segunda me leve. Mas como eu tenho teimosia, estou a pensar a fazer greve. No bolso tenho a mão vazia, o patrão ainda me deve. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Todo santo dia enche a minha cabeça velhas frases feitas, manipulação. Falam de milagre à espera que aconteça. Vamos desvivendo, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Num sonambulismo telecomandado cumprimos os dias em resignação. Não há luz no túnel, é o nosso fado. Presos por uma trela, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Tô preso por uma trela, vivo uma vida de cão. Minha rotina é uma cela que cancela uma ambição. Que me revolta e indigna, mas dá-me resignação. Só ouço velhas frases feitas, é manipulação. Que se alivia à noite quando eu ligo a televisão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Passam-se as promessas por nunca cumpridas, enganosas frases dão explicação. A vida só um número entre tantas vidas, resta-me ser digno como é o cão. Pois é, a vida está uma coisa. Tô preso por uma trela, vivo uma pois vida de cão. É, a vida está uma coisa. Vivo uma vida de cão, vivo uma pois vida de cão. É, a vida está uma coisa. Tô preso por uma trela, vivo uma pois vida de cão. É, a vida está uma coisa. Como diz a proposta da questão dos riscos, acha que há os, vou-lhe chamar puristas, se calhar estou a errar, mas os puristas do fado que possam achar isso como um sacrilégio? Eu penso que não. Aquilo que me tem sido dado a ver, até mesmo pelos puristas, é que esta experiência, chamamos assim, com o Sam de Kid, não deixa de ser fado, como não deixa de ser hip-hop. Quando o Sam faz hip-hop, é hip-hop. Quando ele rapa, é hip-hop. Quando eu canto, é fado, não deixa de eu ser. Porque o que mudou neste caso foi apenas a forma, porque o conteúdo esse mantém-se como fadista. Além do mais, eu acho que os puristas já se habituaram há muito tempo às minhas experiências. Pois é isso, queria dizer. E não tenho, eu não os tenho contra mim, que isso é uma boa coisa, não é? Ou seja, já há tempo que passámos a ideia dos velhos do Restelo, no que diz respeito ao fado. Aliás, o fado, enfim, é uma pessoa que ingressa no fado bem cedo, não, o que não quer dizer que não tenha andado por outras músicas, assim, mas andou pela música. E acompanhou, portanto, a Amália Rodrigues, enfim, o expoente máximo do nosso fado, pelo menos naquilo diz respeito à nossa visibilidade no exterior, não é? Que sintonia faz agora no momento que tem 52 anos, enfim, isto não deve-se dizer, não é? Não é nada que se deve esconder. Aquilo que, nessa fase, fazendo o paralelo desse tempo com hoje, onde é que se integra melhor o Jorge Fernando? Eu acho, como dizer, eu não sou saudosista, não é? Não acho, não tenho os olhos na nuca, eu olho para a frente e acho que na existência só mudança é que não muda, todos têm constante mudança. E cada tempo, cada data tem sua vivência. Quando nós olhamos para trás e temos a vontade de dizer que aquele tempo lá atrás era melhor, se calhar estamos a ter saudades de nós nesse tempo, não é? Uhum. Portanto, todos os tempos são bonitos, todos os tempos têm as suas vivências. O tempo em que eu apareci no fado e comecei a tocar com a Amália, mesmo antes, com o Fernando Maurício, aos 16 anos, isso, talvez houvesse um bocadinho mais de magia na vida, na própria vida em si. Hoje a vida é uma correria tremenda. As pessoas correm, aliás, isso é denunciado, né, neste meu trabalho. As pessoas correm incessantemente para o trabalho, vêm do trabalho a correr, chegam a casa, ligam a televisão, veem as telenovelas, o marido e a mulher quase que não dialogam, não falam com o outro, fazem tudo à pressa. Hoje o tempo é muito mais a correr, é um tempo em que a frase tempo é dinheiro existe. Infelizmente para os portugueses, tempo também não é dinheiro, porque eles gastam o tempo e o dinheiro não aparece, não é? Uhum. Naquele tempo as coisas eram mais calmas, eram muito mais calmas e a gente absorvia mais. Mas não posso dizer que haja em mim uma vontade de regresso àquele tempo. Isso não, cada tempo tem sua vivência e eu estou a viver estes dias de hoje também com as muitas coisas boas que ele me dá. Se o olhar e cai o céu na esfera circundante do olhar, sem distinguir o meu olhar do teu, recuso nossos olhos descruzar, sem distinguir o meu olhar do teu, recuso nossos olhos descruzar. E as mãos que do meu corpo se distinguem apenas pela suave cor de teu, pedem aos meus dedos que se vingam no deslumbre e no risco da avidez. Pedem aos meus dedos que se vinguem no deslumbre e no risco da vida. Assim eu me harmonizo no confronto das ancas num intenso compassar. E quando meu amor me sentir pronto, dentro em ti vou morrer-me devagar. E quando o meu amor me sentir pronto, dentro em ti vou morrer-me devagar. O fado está a ter, enfim, eu vou dizer aquilo que é uma opinião muito pessoal, e pode discordar dela naturalmente, mas que está neste momento numa fase de ouro. Diz-me que o fado está numa fase de ouro, uhum, neste momento. Eu acho que sim. Acho que sim, porque exponencialmente as vozes que aparecem são muito boas e, uhum, dão lugar a uma esperança em termos de futuro muito grande em relação ao fado. Exato. Desde tanto no feminino como no masculino, há um naipe de vozes de grandes intérpretes que fazem com que realmente hoje apeteça fazer fado. Não só vozes, também acrescento aqui, também executantes dos instrumentos de uma forma fabulosa, não é? Enfim, que já têm outro tipo de estudo, conhecem outro tipo de acordes, que hoje podemos dizer que em tempos não era tanto assim. Com certeza, com certeza. Aí está a vida anda para a frente, hoje chegaram ao fado. Rapazes que começam a estudar música desde tempos, que leem, que sabem harmonizar, que sabem. E tudo isso dá com certeza uma mais-valia ao fado. Há um naipe de músicos deslumbrantes, prontos a ocupar os seus lugares na vida do fado, sem dúvida nenhuma. E aliás, a própria guitarra portuguesa, que durante muito tempo se confinava ao fado, não é? Hoje aparece associada a todos os tipos de música. Aliás, enriquece em muito, e já há pouco falámos aqui, o hip-hop, o pop, muito. Aliás, vamos pegar aqui no exemplo, dentro de dias vai haver uma homenagem ao João Guardela, dos Sitiados, não é? Que foi um dos que soube usar o instrumento de tradição português noutras sonoridades, como e o caso da música tradicional portuguesa, com a guitarra portuguesa, naturalmente. Com certeza. Tanto o fado como a própria guitarra portuguesa não podem ficar fechadas na sua caixinha, no seu gueto. Um enorme passo do fado foi sair por outras áreas, misturar-se com outras áreas, e a guitarra portuguesa seguir o seu caminho também. Quando tocar fado é fado, mas por que não usá-lo noutros conceitos musicais, usando a sua sonoridade e enriquecendo, como diz muito bem, em termos de sonoridade, outras músicas, claro que sim. Perguntares como é que eu estou, não é quanto basta. Queres saber a quem me dou, não é quanto basta. E dizeres para ti morrer é um estranho contraste. Nada mais te liga a mim, tu nunca me amaste. Telefonas para saber como vai a vida. Mais feres sem querer minha alma ferida. E assim rola a minha dor, pássaro ferido. Que não esquece o teu estranho e proibido. Deixa-me só por um dia, deixa-me só. Deixa-me só por um dia, minha fria companhia, minha fria companhia, minha fria companhia. Temos a Ana Moura, e vamos buscar, porque enfim, grande parte dos sucessos da Ana Moura também se devem ao Jorge Fernando. Aparece alguns, mais. Sim, alguns e bons. Temos os Búzios, por exemplo, não é? Sim, exato. E este, aliás, o último álbum dela tem a sua colaboração também. Aliás, ela não se coibiu aqui nas duas entrevistas em que tivemos aqui a oportunidade de estar com ela. Aliás, ela teve um concerto aqui em Oliveira do Hospital, de mencionar o seu nome. Portanto, o Jorge Fernando, por sua vez, vai buscar lá ela para um bom diálogo aqui na voz, que aparece neste disco. Todos estes seus convidados são escolhas suas, pessoais, que disseram, isto para a minha vida é isto que eu quero? Sim, sim, são escolhas pessoais e para a minha vida é isto que eu quero, precisamente. Este por um dia é um tema lindíssimo, não é? E a Namora, de facto, com mestria. Agora, não se fica só pela voz e vai buscar. Bem, aqui há dias o Ronquial dizia que a flauta é a voz dele. Vai buscar nomes como o Márcio Montarroios. E buscar então outros instrumentos para o fado. Boa noite, solidão. Vi entrar pela janela o teu corpo de negrura. Quero dar-me à tua mão como a chama de uma vela dá-me nó à noite escura. Só tu sabes, solidão, a angústia que traz a dor quando o amor a gente nega. Como quem perde a razão, afogamos nosso amor no orgulho que nos cega. Tenho a saudade que ficou no lugar dela. Espalhas saudades pelo chão e contra a minha vontade lembras minha vida com ela. Com o coração na mão vou pedir-te sem fingir fales mais dela. Boa noite, solidão, agora quero dormir porque vou sonhar com ela. Boa noite, solidão, agora quero dormir. Vou sonhar com ela. De onde é que teve assim, acesso a estes músicos? Enfim, são pessoas que já há algum tempo faziam parte dos seus contactos? Sim, sim, são pessoas com que eu tenho contactos há muito tempo, não é? Uhum. Porque esta vida, a vida dos músicos, nós acabamos por nos encontrar uns aos outros, mesmo sendo países diferentes, não é? Exato. Já no meu último álbum eu tinha gravado com o Egberto Gismonti, o último álbum saído meu, não é este, o anterior, com o Toninho Horta, enfim, com o William Gellison, alguns dos grandes músicos. Nesta roda viva da música, chamamos assim, nós vamos conhecendo, vamos... Uhum. Esse álbum que falava do Memória e Fado, é isso? Exatamente. Uhum. Já há 4 anos atrás, não é? Exatamente. Uhum. Nós vamos conhecendo melhor, cada vez melhor, apreciando uns aos outros. E depois surge a oportunidade de trabalharmos juntos ou não. Há quem, por acaso, nunca me sucedeu não aceitarem, mas... Há quem aceita e não aceita, não é? Uhum. O frio da noite andou pela minha mão num rodopio de estrelas e luar. Doeu-me mais o frio da solidão que a mão teimosamente a querer gelar. Doeu-me mais o frio da solidão que a mão teimosamente a querer gelar. Em mim coube-me apenas por memória as dádivas do amor que me trouxeste. Sou livro que suspenso ao fim da história. Espero o final que ainda não escreveste. Sou livro que suspenso ao fim da história. Espero o final que ainda não escreveste. Dei-me algures, cansados os meus passos, de tentar perseguir o pensamento. E os laços entre nós ficaram laços frouxos, como o meu próprio lamento. E os laços entre nós ficaram laços frouxos como o meu próprio lamento. Dá-me, pois, a ilusão de uma sora, de um final suspenso e adiado, para se acalmar o frio devora. Preciso de te ouvir só mais um fado, para se acalmar o frio que me devora. Preciso de te ouvir só mais um fado. Falo-nos para além da parceria que aqui, enfim, que se, para todos, para ser aquela que mais surpreende, que é o último tema, em que temos o Vida a par com a Amália Rodrigues. Portanto, assumimos aqui que são gravações antigas que teve acesso, portanto, e que sabia que existiam, provavelmente, não é? Falas dessa capacidade que houve para recuperar a voz da Amália para este último tema. Esse tema não foi recuperação. Eu estava no Brejão em 1996, com a Amália, estávamos a preparar um álbum dela. Uhum. E nessa altura nasceu a ideia, eu tinha feito esse tema para lhe dedicar o Vida, porque fala dela, é um tema que fala dela. Se reparar na letra, eu relato um pouco da Amália, tanto e tão pouco, aquela forma solitária como ela vivia, embora rodeada de muita gente, não é? Uhum. A Amália era uma pessoa solitária nesse sentido, vivia com muita gente à volta, mas ela realmente fechava-se, o seu mundo era solitário em termos de linguagem, dificilmente ela falava com a linguagem das pessoas que a circundavam, não é? Dentro de 96 eu mostrei-lhe o tema. Eu disse, olha, mal, eu vou gravar isto para lhe dedicar. Gosta? E ela ouviu o disco, ouviu o tema, o vídeo, comoveu-se e disse, realmente você conhece-me como pouca gente. E desta nossa conversa, eu atrevi-me a dizer, mas ficava bonito se cantássemos juntos. E a Amália disse, então por que não me pede? E foi em 96 no Brejão que gravámos, e repare que ela até canta no meu tom, não é? Está a cantar num tom muito baixo para ela. E gravámos já com o intuito de fazermos o dueto. Infelizmente a Amália adoeceu pouco tempo depois, houve a extração de parte do pulmão nos Estados Unidos, e acabou mais tarde por falecer. E eu achei que deveria deixar passar um tempo, porque tive alguns perdidos no sentido de não acharem que eu queria vender discos à custa da Amália, não era a sua morte, era a sua doença. E daí só ter saído agora. E passados 10 anos ainda deu que deveria ser a altura certa. Sou a solidão do tempo, quando nevoeiro serra, sou a estranha flor ao vento, no esquecimento da terra, no intenso gesto da alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão. Consegue buscar aqui outras parcerias e vamos falar então delas. Começamos por primeiro do mesmo tema, mas aqui com o Fábio Rebordão. Enfim, que algumas pessoas poderão conhecer, mas é uma pessoa extremamente mediática pelo acesso que teve à televisão, não é? Fala-nos dessa sua participação, para depois falarmos sobre as outras. A Fábio, eu penso que a Fábio é mais uma daquelas vozes que vão ser marcantes no fado, em termos de futuro e mesmo de expansão para fora de Portugal, porque é arranjante a Fábio quando canta. Tem a particularidade de ser prima e de ser grau da Amália. Daí nascer a ideia de que este disco poderia mostrar aquilo que, no fundo, se calhar eu sou, que é uma ponte entre os. Eu nasci numa geração intermédia, isto tudo, portanto, será quase uma ponte. Com os artistas com que eu toquei, trabalhei, aprendi, e as ferramentas que eu trago agora para os novos artistas. Essa ponta é simbolizada por esse dueto com a Fábio e com a Amália, a distância do tempo, não é? E pronto, penso que é outra coisa o dueto com. Claro que as comparações viram sempre, claro. Mas não há comparações, porque quando a Amália. Sempre que a Amália canta, não há comparações. A única ideia aí foi realmente estabelecer essa ponte. Esse ponto de tempo, os tempos que mudam e que têm acesso a outras coisas, outros modos, outros usos, outros costumes, não? E agora, no que diz agora aqui é fazer a elogia mesmo da voz, temos a Fileta. Fala-nos então destes convidados. A Fileta é um grupo polifónico da Córcega. Neste Lisboa Noite Triste. Lisboa Noite Triste. Nós cruzámos em vários concertos há uns anos atrás, e confesso que a própria música foi inspirada neles, na forma deles cantarem. É um grupo que já foram convidados especiais do Sting, no CD do Exatamente, Sting, sim. Ganharam a Rosa de Ouro, enfim, são premiados em todo o mundo, e penso que me honra muito a presença deles no meu trabalho. É um grupo que não precisa de referência. E muito me alegra agora no CD que vai sair 30 anos de carreira deles, eles pedirem para editassem este tema no CD comemorativo, também voltar ao ar, como o facto de ir ao MySpace deles e ver que o nosso tema está lá, não é? Portanto, eles tiveram um grande apreço também por este tema de trabalho que fizeram com o Fadista. Ai, Lisboa, triste, este novo tempo. Chegam ventos, mares, águas de mar. Projeta-se o sol sem regras de ouro. Ai, ai, Lisboa, a noite triste ilumina o teu armoiro. Rege o passo, Tejo assiste. Lua cheia, mau agouro. Era nunha na viadora, não. E ginal de mune aspitandar, não. Ai, Lisboa, noite triste, dar-te a movidar. Astoriancho que resiste quando esbirba a vida amara. Chegam ventos, nuvens, nevoeiros, desperas inúteis junto à barra. Ai, ai, Lisboa, noite triste, solta os trinos da terra. História é tudo que resiste quando o tempo solta a marra. Era noi e ne pedono, e gino di mone aspitandano. Intera noi e ne pedono, e gino di mone aspitandano. Depois temos ainda a participação, já falámos há pouco, do Márcio Montarroios, a Ana Moura, que já falámos também, e depois ainda o Sam da Kid, de que começámos. Depois temos então aqui, o que para mim aí é uma novidade, o Daniel Di Ventura. De quem é que estamos a falar? Daniel Di Bonaventura, um italiano, exímio tocador de bandoneone, com quem eu já tinha gravado um CD em Itália, porque há um CD que foi gravado há uns 7, 8 anos em Itália, chamado Fado Tra Jazz, o que quer dizer entre o fado e o jazz. Uhum. Aqui em Portugal fui eu e o Custódio Castelo, e em Itália tocou o Arrigo Cappelletti, o Flavio Minardi, Gianni Cosci, o Daniel Di Bonaventura, o David Zaccaria, enfim, uma equipa grande de músicos da área do jazz, onde foi tocado precisamente o fado com o jazz. Claro que ficámos amigos, e eu neste tema da Bela Adormecida, que é um tema que fala de uma menina de 15 anos que se prostitui, que é uma coisa que infelizmente ainda hoje se vê em Lisboa. Exato. Decidi que o toque do bandoneon daria uma profundidade, uma melancolia, uma nostalgia ao tema, que teria a ver precisamente com a letra, não é? Com a temática. Olha a calma, a alma bela adormecida. Vejam só, olhem só, 15 anos, 15 dores, tantos e tão poucos anos. Perdeu sem falsos amores, ganhou sérios desenganos. Põe um sorriso ao pé da estrada, ergue mais a saia, na esperança de que alguém caia. sem que a veja desnudada. Olhem só, mas à noite, noite fora, seus olhos ganham marés, salga-lhe o rosto que chora, os beijos de tantos zés. 15 anos já os fez. Na rua, da estrada fora. Na rua, da estrada fora. Olha a calma, a alma bela adormecida. Vejam só, olhem só. Já Lúcio Dalla, enfim, já é mais fácil, pelo menos para mim, não é, atingir a sua participação. Aliás, a letra do tema, do 4 de março de 43, a minha história, não é, tem, para além de ter aqui na voz, é um dos mentores da letra, creio que com o Chico Buarque também, não é? Exatamente. Uhum. Esse tema é muito curioso, porque quando se dá a ditadura militar no Brasil, uhum, vários músicos fogem do Brasil. Lembro-me que o Caetano foi para Inglaterra, o Chico vai para a Itália, e precisamente para a casa do Lúcio Dalla, que coincide na altura em que o Lúcio Dalla faz esse tema, 4 de março, e concorre a um festival importantíssimo em Itália com esse tema e ganha, não é? O Chico ouviu o tema, apaixonou-se por ele e fez a versão em língua portuguesa, que é fantástica, uhum, e que também foi um êxito tremendo na voz do Chico Buarque. Nós agora aproveitámos para cruzar essas duas versões, um pouco da parte do Chico e o Lúcio a sua própria parte. Sem muita conversa, sem muito explicar, eu só sei que falava, cheirava e gostava demais. Sei que tinha tatuagem no braço, dourado no dente. Minha mãe se entregou a esse homem. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, mi riconobbe subito proprio all'ultimo me. Nasci minha mãe, embrulhou-me no manto e vestiu-me como se eu fosse assim, o uma espécie de santo. Estringendo-me al petto che sapeva, sapeva di mare. Giocava la Madonna col bambino da fascia. Toda a vizinhança a mostrar que ele estava bem mais que uma simples criança. E não sei nem se por ironia ou se por amor resolveu-me chamar pelo nome de Nosso Senhor. E forse fu per gioco, o forse per amor, che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita ricordo, ricordo, ricordo più puro. E tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso le bestemmie, si bestemmie, devo vivere. Per i ladri le puttane sono Gesù bambino. Os ladrões, as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. E ancora adesso, ancora adesso, mentre bestemmie e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù bambino. Eu gosto muito do álbum todo, pronto, e a quem eu dei a mostrar aqui na Boa Nova, e temos aliás um programa aqui dedicado só ao fado, que é o programa Sentimento, onde vai ter presença assídua, naturalmente, este disco. Aprecio muito o disco, mas por uma razão qualquer que não lhe sei dizer, gosto muito do Lamento Sem Abrigo. O velho da noite. Gosto muito, de facto. Gosto de, assim, é capaz de ser um seu equivalente a outros temas que se celebrizaram assim, em termos, e que qualquer pessoa ao ouvir assume logo como sendo o Jorge Fernando. Quando a noite promete lançar-me na senda do frio, quando a chuva se atreve no rosto gelado e cansado, e a névoa da montra reflete meu olhar vazio, porque eu olho e não vejo senão o rosto do pecado. Quando a calça molhada pela água que o vento me atira, e o corpo reclama a atenção que o pensamento nega, é que eu sinto que às vezes a alma de mim se retira, e suspensa só espera um sinal para a última entrega. Quando o asfalto molhado recusa o descanso breve, e o cansaço me toma nos braços das sombras que assomem, a criança que fui volta a mim, e os sonhos que teve são a voz do menino que pede: não queiras ser homem. Quando a angústia gastar o meu tempo e a minha coragem de não querer nem sequer resistir ao caminho traçado, não há chuva, nem vento, nem frio que me impeça a viagem, e eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. não há chuva, nem vento, nem frio que me impeça a viagem. E eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Este disco, quando sai, é um cartão de visita, já que diziam os Vozes da Rádio, não é? É mostrar, este é o Jorge Fernando em 2009. Agora, este disco tem que ir para a rua para se mostrar, de duas maneiras. Uma é ao vivo, com o Jorge Fernando à frente. A outra é esperar que as rádios, não é, a televisão, lhe dê a visibilidade que merece. Qual é o seu sentimento hoje em dia sobre a divulgação da música em Portugal? Penso que neste momento há sinais de melhoria. Atravessamos uma época bastante difícil. Eu acho que a colonização da música anglo-saxónica ainda é muito forte. Música de consumo, de ouvir, deitar fora. Ainda um pouco forte em Portugal, demais, penso eu. No entanto, vejo sinais de melhoria. Vejo rádios que começam a ter um sentimento de proteção em relação àquilo que o artista português faz. E talvez essas rádios venham abrir caminho e ensinar as outras, que afinal vivemos todos aqui. E é aqui que todos temos que viver. E se estamos de costas voltadas uns para os outros, acaba por ser mal para todos também. Vamos esperar que assim seja. Vou descansar meu cansaço nos teus braços. Só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços, que se afrouxam num teimoso desatar. Tua voz é como um vento segredo, quando em meus cabelos passas tua mão. Só assim não troco a alma pela pedra em que a vida transformou meu coração. Só assim não troco a alma pela pedra em que a vida transformou meu coração. Vou descansar meu cansaço nos teus braços. Só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços, que se afrouxam num teimoso desatar. Não paraste tu a minha idade? Porque não paraste o tempo que sustém? Dava tudo pela minha ingenuidade, pela inocência da criança olhar a mãe. Dava tudo pela minha ingenuidade, pela inocência da criança a olhar a mão. Vou descansar meu cansaço nos teus braços. Só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços, que se afrouxam num teimoso desatar. Agora, ao vivo, quem é que vai acompanhar Jorge Fernando? E onde é que vamos ter Jorge Fernando? Depende, nós nunca podemos contar sempre com os mesmos volumes. Exato. No entanto... Até porque escolhe muito bem e são muito requisitados, não é? Exato, exato. Alguns deles eu descubro e depois venho-nos buscar e pronto, e a vida é mesmo assim, eu vou descobrindo outros, não é? Mas eu penso estar a ser preparado uma turnê, porque me apetece desta feita, apetece-me chegar perto das pessoas e falar-lhes deste disco, cantar-lhes estes discos, este CD, cantar-lhes pessoalmente as coisas que eu tenho para lhes dizer, e em vias disso, ou por via disso, está em preparação uma turnê onde irei mostrar o disco nos auditórios, naqueles que enfim, pudermos fazer. Agora, mas quem possa ir à capital, por que casa de fado para o Jorge Fernando? Eu estou em Alfama, no Bacalhau de Molho. Uhum. É muito interessante perceber isso, porque há um aspecto curioso. Eu acho que os fadistas devem fazer os seus concertos, devem rodar o mundo, como eu tenho feito, eu próprio, mas também acho que não devem deixar as casas de fado. Porquê? Porque a escola é essa mesmo. Mesmo que não seja diariamente, eu penso que os fadistas às vezes pecam por, ok, agora já tenho uma carreira, já ganho dinheiro nos espetáculos, e abandonam a escola, vão-se embora. Uhum. E eu penso que nas casas, sabe, diariamente, ou alguns dias por semana, o facto de lá estarem, que as coisas se aprendem, se desenvolvem. E reparo que se nós observarmos a obra de alguns fadistas, que entretanto largam as casas de fado, acaba por se notar na sua obra que eles se fecharam, que foram para casa, que deixaram contacto com o fado. As coisas começam a ser diferentes. Casa de Lumiares, Bacalhau de Molho, que é realmente hoje em dia uma grande escola, onde podemos ter a Celeste Rodrigues, por exemplo, que manda a mão e com 86 anos a cantar espetacularmente, e sobretudo com ensinamentos tremendos sobre o fado. E vozes como a Raquel Tavares, uhum, como a Fábia Rebordão, a Marina Mota, a Mafalda Arnaud, a Ana Moura. É uma casa realmente muito especial. Curioso. Todos passaram aqui pelo Boa Nova. Ainda bem. É sinal que estamos atentos, não é? Isso é uma Boa Nova. Ótimo. Para si, ir aí é o seu tónico papel, não é? Exatamente. É isso mesmo. Jorge, olha, muito obrigado pelo disponibilidade que teve para estar aqui com os ouvintes da Boa Nova. É claro que não vai ser a última vez. Foi a primeira, mas espero que seja a primeira de muitas. Assim tenha disponibilidade, porque nós, de facto, tentaremos estar por cá, atentos àquilo que vai ser o seu trabalho. E, naturalmente, a porta está sempre aberta para si, como está aberta para os seus colegas. Muito obrigado. Longevidade à Boa Nova. E penso que estou a ser também porta-voz de todos os meus colegas que passaram. Podem contar connosco para aqui também. Muito obrigado. Obrigado. Roça minha saudade a quem de mim, como nuvens rasas sobre a terra, e a minha alma triste olha por fim. Fizemos deste amor a nossa guerra, dou-me ao meu cansaço, roda-me no peito um soluço intenso que não. Nos nossos corações, nem sinais de tréguas sobre a cama, nenhum cede ao outro e as razões são velas gastas quase já sem chama. Dou-me ao meu cansaço, roda-me no peito um soluço intenso que não sai. Falta-me o teu braço, onde eu fiz meu leito, e a saudade imensa não se vai. Sei que este meu pranto há de secar, as lágrimas serão por mim esquecidas, e que a minha alma um dia há de se dar a quem fizer da sua as nossas vidas. Dou-me ao meu cansaço, se vai.